vim pra ser ator, muito menos um juiz. Vim pra fortalecer a essência da raiz. Não vou desvalorizar quem o meu bem sempre quis. Não dou ibope pra tristeza, minha meta é ser feliz. Não vim pra ser ator, muito menos um juiz. Vim pra fortalecer a essência da raiz. Não vou desvalorizar quem o meu bem sempre quis. Não dou ibope pra tristeza, minha meta é ser feliz. Minha sequência é letal, filosofia original. Sobrevivência natural, onde o pior se alia ao mal. Onde o sobrenatural tem mais poder que o real. Profecia lá dos tempos de Jesus Cristo general. Minha força não vem do meu braço, vem do Pai Celeste. É um teste, um 2-1-2, microfone. Isso é o rap que chegou pra resgatar, revolucionar as mentes. Rap nacional cristão, chamados crentes. Seja como for, parceiro, seja o que Deus quiser. Não vou cuspir no prato, vou ser grato através da fé. Acorrentado ao passado, não, o futuro me espera. Meu presente é vivido de paz. Em meio à guerra chegou a sua hora. Vai que vai, gladiador, vai na fé. Confiante, não temas o opressor. Do que vale a sua vida se nela não existe amor? Faça valer a pena, se renda ao Criador. Não vim pra ser ator, muito menos um juiz. Vim pra fortalecer a essência da raiz. Não vou desvalorizar quem o meu bem sempre quis. Não dou ibope pra tristeza, minha meta é ser feliz. Não vim pra ser ator, muito menos um juiz. Vim pra fortalecer a essência da raiz. Não vou desvalorizar quem o meu bem sempre quis. Não dou ibope pra tristeza, minha meta é ser feliz. Levanto a cabeça, pois nasce um novo dia. Uma nova oportunidade pra viver em harmonia. Não tem segredo pra viver feliz. Quem nunca errou, meu irmão, me diz. Não basta só ter a fé, se não praticá-la. A alma demonstra a força e a calma se cala. Por um momento e repensa, analisa o que eu falo e ver se realmente vale a pena. É tudo uma questão da força do coração. Escute a voz de Deus e a resposta na oração. Encontra fluxo, eu sigo ao meu Senhor, que na dor me amparou, me consolou, me deu amor. Minha meta é ser feliz e nada mais que isso. Embaixo das asas de Deus não corro risco. Minha meta é ser feliz e nada mais que isso. Embaixo das asas do meu Deus não corro risco. Não vim pra ser ator, muito menos um juiz. Vim pra fortalecer a essência da raiz. Não vou desvalorizar quem o meu bem sempre quis. Não dou ibope pra tristeza, minha meta é ser feliz. Não vim pra ser ator, muito menos um juiz. Vim pra fortalecer a essência da raiz. Não vou desvalorizar quem o meu bem sempre quis. Não dou ibope pra tristeza, minha meta é ser feliz. Não vim pra ser ator, muito menos um juiz. Vim pra fortalecer a essência da raiz. Não vou desvalorizar quem o meu bem sempre quis. Não dou ibope pra tristeza, minha meta é ser feliz. Não vim pra ser ator, muito menos um juiz. Vim pra fortalecer a essência da raiz. Não vou desvalorizar quem o meu bem sempre quis. Não dou ibope pra tristeza, minha meta é ser feliz.